ordena e o milagre acontece. Quem é este? Que homem é este? Que água em vinho ele pode transformar? Que uma multidão ele consegue alimentar? Com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Que homem é este? Que anda sobre as águas do mar? Que o morto ele faz ressuscitar? Depois de 4 dias sepultado, dizem que este homem é um filho de José, aquele carpinteiro lá de Nazaré. Um homem igual a este ninguém jamais conheceu. Ah, dele eu tenho algo lindo pra contar. Eu que vivia tristemente a esmolar, mas este homem a minha visão restaurou. Que homem é este, ó Zaqueu? Ah, eu era um publicano enganador, mas este homem se tornou. Lázaro, tens algo deste homem para nos contar? Em toda a história nunca se ouviu falar que um morto já de 4 dias reviveu. Eu sei que ouvi uma voz bem forte lá dentro do túmulo ecoar, dizendo: Lázaro, vem pra fora. E eu saí de lá. Esse Jesus eu sei que é o Filho de Deus. E João falou: este Jesus eu contemplei numa visão, e quando vi não resisti.